mais uma com Dinho ao vivo no fundo do baú. Você sempre fez os meus sonhos, sempre soube do meu segredo. Já faz muito tempo, eu nem me lembro quanto tempo faz. O meu coração não sabe contar os dias, a minha cabeça já está tão vazia. Mas a primeira vez ainda me lembro bem. Seja do seu passado mais que uma página, que foi o seu diário arrancado. Sonho, choro e sinto que resta alguma esperança. Saudade quer arrancar esta página da minha vida. Você sempre fez os meus sonhos, sempre soube do meu segredo. Já faz muito tempo, eu nem me lembro quanto tempo faz. Talvez eu seja o seu passado mais que uma página, que foi do seu diário arrancado. Sonho, choro e sinto que resta alguma esperança. Saudade quer arrancar esta página da minha vida. Da minha vida. Isso aí a gente segue na sequência, vai fazer um pouquinho mais alegre, sertanejo das antigas também, mas um pouquinho agitado pra galera dançar. Dinho ao vivo.